se for pra fazer marketing, ganha din-din com mais oferta que o Reclame do Plim Plim. Informação em liquidação, diversão, multiuso, multiação. A evolução do som a mil, original do Brasil. Chama o véia, véia, os netas, neto, tio, entupiu mil grau. Sensacional, paixão nacional, fúria normal, marca de profissional. Não sou mestre, mas os moleques seguem. Tipo satélite, é do ramo, reconhece. Bom rap, self-service, à vontade. Qualidade na rima começa com criatividade sadia. Não aquela negativa que desvia. Furiosa firma, obra-prima de primeira linha. A grife da rima altera até pensamento. Sua mente vazia e eu encho de ensinamentos. Puxa o freio, vá mais de embalo, otário. Eu creio no que falo, no que faço. É fantástico ver o som fluir. Os mano e as mina curtir. Doi a pó que acho e a gente se vê por aqui pra fazer o chão tremer. R.A.P. Aê, desperta a fúria em você. Se for pra fazer propaganda, minha rima que desce redonda. A diferença é que o som funciona. Fúria todo mundo escuta, recusa imitações. Se for pra fazer propaganda, minha rima que desce redonda. A diferença é que o som funciona. Todo mundo escuta, recusa imitações. Ei, eu sei que cê não é nenhuma Brastemp, mas tente, invente, faça algo diferente. Mas para de ir atrás da vaca, por favor. Eu sei, amor, mas seja inovador. Ou será sempre outra fraude do mundo pop. Mete o late, arde no sara. Cão que late não morde. Seu disco inteiro é mais comercial que dingo. Fuja do migo, lembre-se disso. Lixo é no lixo, aviso. Antes que seu rádio vai pro saco. Quem paga o pato? Capitão Gancho, paraguaio. Oh, céus, quem poderá me defender? Seu empresário, quem podia ser? O mesmo que adestrou você, basta dizer. Rex vai, que você vai. Rex tenta, senta e não é que o besta vai e faz. Ai, gente que faz, sou a camisa. Vai ser Loki assim no Braz, oportunista. Talento não vende na esquina, quem tem, tem. Sabedoria, luz divina, sempre vai bem. Eis, aqui, fúria do raciocínio. Mas pode me chamar de compromisso, tranquilo, convido. Quem não conhece, para conhecer. Deixa o hip hop surpreender você. Se for pra fazer propaganda, minha rima que desce redonda. A diferença é que o som funciona. Fúria todo mundo escuta, recusa imitações. Se for pra fazer propaganda, minha rima que desce redonda. A diferença é que o som funciona. Todo mundo escuta, recusa imitações. Microfone, 100 reais, picape, 1.200. Vem rapaziada pulando no show. Não tem preço, rap bom, tem endereço certo. Vai direto no seu cérebro, te deixa fora de sério. Mistério, não dá pra explicar, tintim por tintim. Ah, se toda rima fosse assim. De quem nós ia rir? Do aposentado, do menor abandonado, desempregado. Circos Brasil fazendo você de palhaço. Espetáculo, segue nos botecos, lembro. Mas quer desconto? Então faz um 121. Nem penso muito, só mato vagabundo sujo. Tu é bruto, o bem e o mal andam junto. Pare com isso, que é isso? Deixa disso, pare de correr atrás do prejuízo. Pendure sua chuteira, dê férias para os seus pés. Isso é boa ideia, vê se abraça com as 10. Cê é apaixonado por som como todo brasileiro. Não faça feio, exija só os verdadeiros. Meia boca, manda dar um rolê de vassoura. Quem escuta minha rima não engole qualquer coisa. Poxa vida, o que que eu posso fazer? Tem coisas que só o R.A.P. faz pra você. Se for pra fazer propaganda, minha rima que desce redonda. A diferença é que o som funciona. Fúria todo mundo escuta, recusa imitações. Se for pra fazer propaganda, minha rima que desce redonda. A diferença é que o som funciona. Fúria todo mundo escuta, recusa imitações. Se for pra fazer propaganda, minha rima que desce redonda. A diferença é que o som funciona. Fúria todo mundo escuta, recusa imitações. Se for pra fazer propaganda, minha rima que desce redonda. A diferença é que o som funciona. Fúria todo mundo escuta, recusa imitações. Fúria no raciocínio, criativo, sem perder o compromisso. O rap é nossa vida, truta. Por ele eu encaro a luta. Aqui é fúria. Comercialmente o recado foi mandado. Nosso valor é bem maior que o seu mercado. Ideologia, sai de cima do muro, oportunista. Rap comercial, abraça. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la